pode perder a fé. Só não pode perder a fé. Não, não. Só eu sei. Só eu sei. O que trago na alma. O que trago na alma. Levei a escuridão da vida colecionando lá. E Fortaleza só não pode perder a fé. Valeu!